quem eu sou, porque justamente isso me torna puro. Nem me chame pra comer pipoca, porque esse filme eu não alugo. Eu apago do meu mundo, deixando no mundo quem não corre junto. Bem normal eu já nem colar, e quando eu vou, geralmente eu sumo. Eu em primeiro lugar pra não me machucar, o B me ensinou. O mundo não me mudou, na real só me acordou. Tudo é frio e eu também sou, mesmo sendo bem carinhoso. Bipolar cheio de camadas, igual a deusa que me gerou. Hahaha, acho engraçado indiretas. Não perca seu tempo, tu não fode mais com ela. Falei meio rude, mas acho que tu entendeu. Enquanto tu chora, ela vive a vida dela. Ausente comigo mesmo, então não reclame. Eu já li o seu roteiro, então não me engane. Eu não curto drama, só se for no telecine touch. A minha vida virou um filme, vencedora do prêmio Cannes. Uma ameaça foi detectada. Deus é anarquista, ele cria o mundo sendo caos. Ele matou o filho dele, diz que foi de arrumar. Se meu rival vai fazer off, eu mato ele sem piada. Na terra cultivo a cinza até ele se transformar. Eu culto o demônio, pois ele me ensinou a amar. Diferente do teu padrinho, quando vê o seu sobrinho. Ele aqui é preso sempre pela crença, agora eu tô. O mundo até mudou depois que surgiu brilho com a pá. Várias falhas tremas, não é só o vestido que eu pinto. Várias falhas tortas que falharam que eu sinto. Se o mundo é dos loucos, então Cristo era o Mr. O proveito da bala atingido mostra quem a avião sobrou. O Nacional 104 e um Slasher.